Fecheiro 105, capítulo 69, Emergência Terrível. Jamie e Bree estavam quase prontos para partir, apesar de sujos de fumo e exaustos. Vários homens tinham-se oferecido para se juntar ao grupo de busca. Uma oferta que fez Bree morder o lábio e fazer meneios com a cabeça em sinal de agradecimento. Eu sabia que ela estava agradecida pela oferta de ajuda, mas um grupo maior demora mais tempo a aprontar-se e eu podia ver a impaciência aflorar em manchas vermelhas sob a pele do seu rosto. À medida que os homens limpavam as armas, enchiam novamente os cantis e procuravam sapatos que tinham descalçado. O pequeno Josh estava ligeiramente apreensivo com o seu novo cargo de assistente de cirurgião, mas afinal ele era um cavaleiriço e por isso estava acostumado a cuidar dos males de cavalos. A única diferença, como eu lhe disse, fazendo esboçar um grande sorriso, era que os pacientes humanos podiam lhe dizer onde doía. Eu tinha feito uma pausa para lavar as mãos, antes de cozer um couro cabeludo dilacerado, quando notei um tumulto na vegetação atrás de mim. Jamie, tendo também ouvido, virou a cabeça e rapidamente se adiantou pela clareira, com as sobrancelhas erguidas. O que é que se passa? Virei-me para olhar e vi uma mulher jovem, evidentemente em estado lastimável, a correr na nossa direção de uma maneira enviesada. Era de constituição miúda e mancava perigosamente. Tinha perdido um sapato algures, mas corria mesmo assim, apoiada de um lado por Myrtle Lindsay, que parecia repreendê-la enquanto a ajudava. Fraser! Ouvia eu dizer arquejante. Fraser! Ela desenvencilhou-se de Myrtle e abriu caminho por entre os homens que aguardavam, os olhos percorrendo os rostos à medida que ela passava por eles à procura. O seu cabelo castanho estava desgrenhado e cheio de folhas, o rosto arranhado e ensanguentado. James Fraser, eu preciso. O senhor é? Ela ofegava, o peito arfava e o rosto estava tão vermelho que parecia prestes a ter uma apoplexia ali mesmo. Jamie adiantou-se e segurou-a pelo braço. Eu sou Jamie Fraser, rapariga, disse ele. É a mim que procura? Ela anuiu com a cabeça a arquejar, mas não tinha fôlego para falar. Enchi apressadamente uma caneca de água e entreguei-lha, mas ela abanou a cabeça violentamente, agitando os braços, gesticulando desvairadamente na direção do rio. Roger! Conseguiu dizer, engolindo o ar como um peixe fora da água. Roger Mackenzie. Antes da última sílaba ser pronunciada, Brianna já estava ao lado da mulher. Onde é que ele está? Está ferido? Ela agarrou o braço da mulher, tanto para forçar as respostas como para se apoiar. A cabeça da jovem abanou para cima e para baixo, para trás e para a frente, e lá conseguiu dizer com voz entrecortada: Forca! Estão a enforcá-lo! O governador! Brianna soltou-a e correu para os cavalos. Jamie já lá estava desatando as rédeas, com a mesma intensidade ágil que demonstrara quando a batalha começou. Sem uma palavra, baixou-se com as mãos unidas em concha. Brianna subiu e saltou para a sela, esporeando o cavalo e partindo, antes mesmo que Jamie tivesse alcançado o seu. Mas Gideon alcançou a égua em poucos minutos e os dois cavalos desapareceram no meio dos salgueiros, como se tivessem sido engolidos. Eu disse alguma coisa em voz baixa, sem saber se tinha proferido uma praga ou uma prece. Atirei a agulha e o fio de sutura para as mãos espantadas de Josh. Peguei na mala com o estojo de emergência e corri para o meu cavalo, deixando a mulher de cabelos castanhos caída no chão, a vomitar de esforço. Alcancei-os em poucos minutos. não sabíamos ao certo onde é que Trajan estava a realizar o seu tribunal marcial improvisado. E um tempo valioso estava a ser perdido de cada vez que Jaime parava para pedir informações, em geral confusas e contraditórias. Bree estava encolhida sobre si mesma, a tremer como uma flecha retesada, pronta para voar, mas ainda sem direção. Tentei preparar-me para qualquer coisa, inclusive para o pior. Eu não fazia a menor ideia de quais seriam os preliminares estabelecidos por Trajan, ou quanto tempo poderia passar-se entre a condenação e a execução. Não muito, malditos fossem, pensei eu. Conhecia Trajan há bastante tempo para saber que ele não agia sem pensar, mas também sabia que ele não era de se demorar e que se tais coisas deviam ser feitas, era melhor que fossem feitas rapidamente. Quanto ao porquê disso, a minha imaginação não encontrava respostas. Só podia esperar que a mulher estivesse errada, que tivesse confundido outra pessoa com Roger. E, no entanto, eu não acreditava nisso, nem Brianna, incitando o cavalo a atravessar uma área pantanosa à frente com uma intensidade que sugeria que ela teria preferido saltar do cavalo e arrastar-se pela lama. A tarde caía e nuvens de pequeninos mosquitos rodeavam-nos, mas Jaime não fazia nenhum movimento para os afastar. Os seus ombros estavam rígidos como pedra, preparados para suportar o fardo da certeza. Era isso, tal como os meus próprios temores, que me diziam que Roger provavelmente estava morto. O pensamento batia-me na cabeça como um martelo pequeno e pontiagudo, do tipo usado para partir pedra. Até agora eu sentia apenas choques breves, recorrentes, de perda imaginada. Cada vez que olhava para o rosto lívido de Brianna, pensava no pequeno Jamie, órfão de pai, ouvia o eco da voz suave e grave de Roger, a rir-se à distância, a cantar através do meu coração. Não tentava afastar os pensamentos insistentes, não adiantaria. Não iria realmente desmoronar-me até ver o corpo dele. Mesmo assim, o desmoronamento seria interior. Brianna iria precisar de mim. Jaime aguentaria como uma rocha por ela. Faria o que tivesse de ser feito. Mas ele também iria precisar de mim mais tarde. Ninguém podia absolvê-lo da culpa que sabia que sentia. Mas eu podia pelo menos servir-lhe de confessor e ser seu intercessor junto a Brianna. O meu próprio luto poderia ser adiado. Um longo tempo, esperava eu. O terreno abriu-se, aplainando-se na borda de um largo prado, e Jaime esporeou Gideon num galope, os outros cavalos no seu encalço. As nossas sombras voavam como morcegos pela erva. O som dos cascos dos nossos cavalos, perdidos nos ruídos da multidão de homens que enchia o campo. Numa elevação, na outra extremidade do prado, erguia-se um enorme carvalho branco, as folhas novas brilhantes ao sol poente. O meu cavalo moveu-se repentinamente, desviando-se de um grupo de homens, e eu vi-os. Três figuras penduradas, balançando-se na profunda sombra da árvore. O martelo desferiu um último golpe e o meu coração estilhaçou-se como gelo. Tarde demais. Foi um enforcamento mal feito. Sem o benefício de tropas oficiais, Trajan não tivera ninguém à mão com as habilidades funestas e necessárias de um carrasco. Os três condenados tinham sido colocados em cavalos, as cordas à volta do pescoço atiradas por cima de galhos da árvore, e a um sinal, os cavalos foram retirados, deixando-os pendurados. Apenas um fora bastante feliz de ter morte instantânea com o pescoço partido. pude ver o ângulo agudo da sua cabeça, a flacidez dos membros nas suas amarras. Não era Roger. Os outros foram estrangulados lentamente. Os corpos estavam torcidos, presos pelos laços na postura final da sua luta. Um dos homens, um dos corpos, foi retirado quando eu me aproximava e passou por mim carregado nos braços de alguém. Não havia muito o que escolher entre um rosto e outro, cada qual contorcido, cada qual escurecido na sua agonia particular. Tinham usado a corda que tinham à mão. Era nova, nunca fora esticada. Os dedos dos pés de Roger arrastavam-se na terra. Ele era mais alto do que os outros dois. As suas mãos tinham-se soltado. Ele conseguira enfiar os dedos de uma das mãos por baixo da corda. Os dedos estavam quase negros, toda a circulação cortada. Não pude olhar imediatamente para o rosto dele. Em vez disso, olhei para o de Brianna, branco e completamente imóvel, cada osso e tendão assentados como numa máscara mortuária. O rosto de Jamie estava igual. Mas onde os olhos de Brianna se mostravam perplexos, com choque, os de Jamie ardiam, buracos carbonizados, negros no osso do seu crânio. Ficou parado por um momento diante de Roger. Em seguida fez o sinal da cruz e disse algo muito baixo em gaélico. Tirou a adaga da cintura. Eu seguro. Corta a corda e vamos pô-lo no chão, rapariga. Jamie entregou a faca a Brianna sem olhar para ela. E dando um passo em frente, segurou o corpo pela cintura, levantando-o ligeiramente para tirar a tensão da corda. Roger gemeu. Jamie ficou paralisado, os braços presos com força e os seus olhos dardejaram para mim, regalados de choque. Foi um som muito ténue. Foi somente a reação de Jamie que me convenceu de que eu de facto o ouvira. Mas eu ouvirei Brianna também. Ela saltou para a corda e cerrou-a num silencioso frenesim. E eu, temporariamente imobilizada de perplexidade, comecei a pensar o mais rápido possível. Talvez não. Talvez fosse apenas o som do ar residual do corpo escapando com o movimento. Mas não era. Eu podia ver o rosto de Jamie a segurá-lo. E soube que não era. Lancei-me para a frente, erguendo os braços, enquanto o corpo de Roger caía para segurar a cabeça nas minhas mãos, para firmá-la, enquanto Jamie o colocava no chão. Ele estava frio, mas firme. Claro, se estava vivo, tinha de estar firme. Mas eu tinha-me preparado para o toque flácido de carne morta e o choque de sentir vida sob as minhas mãos. Foi considerável. Uma tábua, disse eu arquejante, como se alguém tivesse acabado de me dar um soco no estômago. Uma tábua, uma porta, algo para o colocar em cima. Não devemos mover-lhe a cabeça. O pescoço dele pode estar partido. Jamie engoliu em seco com força. Depois anuiu com um estranho sinal com a cabeça e foi-se embora, andando rigidamente no começo. Depois cada vez mais rápido, passando pelos amontoados de parentes chorosos e espectadores ansiosos, cujos olhares curiosos agora se voltavam para nós. Brianna continuava a segurar a adaga. Quando as pessoas começaram a vir na nossa direção, ela passou por mim e eu vi-lhe o rosto de relance. Ainda estava lívido, ainda imóvel. Mas agora os olhos ardiam com uma luz negra que seria capaz de cauterizar qualquer alma que se aventurasse a chegar demasiado perto. Eu não tinha nenhuma atenção livre para interferências ou qualquer outra coisa. Ele não respirava visivelmente, nenhum movimento óbvio do peito, nenhum frémito dos lábios ou narinas. Procurei em vão a sua pulsação no punho livre. Era inútil palpar a massa de tecido inchado no seu pescoço. Finalmente encontrei uma pulsação abdominal, batendo debilmente, logo abaixo do esterno. O laço corrediço estava enterrado fundo na carne. Tateei freneticamente no meu bolso à procura do meu canivete. A corda era nova, de cânhamo cru. As fibras eram peludas, manchadas de castanho pelo sangue seco. Registei o facto indistintamente na parte remota da minha mente, que tinha tempo para tais coisas, enquanto as minhas mãos estavam ocupadas. Cordas novas esticam-se. Um verdadeiro carrasco possuía as suas próprias cordas, já esticadas e untadas, bem testadas para a facilidade do uso. O cânhamo áspero picava-me os dedos, enfiava-se dolorosamente por baixo das unhas, conforme eu a dilacerava, forçava e rasgava. O último fio rompeu-se com um estalido, e eu arranquei a corda indiferente a qualquer laceração. Isso não importava agora. Eu não ousava arriscar inclinar a cabeça dele para trás. Se as vértebras cervicais estivessem fraturadas, eu poderia aleijá-lo ou matá-lo. E se ele não pudesse respirar, isso também não iria importar. Segurei-lhe com força no maxilar. Passei os meus dedos pela sua boca para limpar o muco e obstruções. Não adiantou. A sua língua estava inchada. Não para fora, mas a fechar a passagem. Mas o ar precisa de menos espaço do que os dedos. Apertei-lhe o nariz, respirei duas ou três vezes o mais profundamente possível, depois colei a minha boca na dele e soprei. Se eu tivesse visto o seu rosto assim que foi enforcado, eu teria percebido imediatamente que ele não estava morto. As suas feições ficaram flácidas com a perda de consciência, e os seus lábios e pálpebras estavam azuis, mas o rosto não estava preto de sangue congestionado, e os seus olhos estavam fechados e não esbugalhados. Ele soltara os intestinos, mas a medula espinal não se rompera, e ele não sufocara ainda. No entanto, estava a caminho disso, perante os meus olhos. O peito não se mexia. Respirei fundo outra vez e soprei, a mão livre no seu peito. Nada. Soprei. Nenhum movimento. Soprei. Quase nada. Não era suficiente. Soprar. O ar escapava pelos cantos da minha boca. Soprei. Era como soprar uma pedra e não um balão. Soprei outra vez. Vozes confusas por cima da minha cabeça. Brianna a gritar. Em seguida, Jamie, ao meu lado. Aqui está a tábua, disse ele calmamente. O que devemos fazer? Inspirei para recuperar o fôlego e limpei a boca. Segura-o pela anca, abri pelos ombros. Movam-no quando eu disser, não antes. Com um movimento rápido e firme, transferimo-lo para a tábua, as minhas mãos a segurar-lhe a cabeça como se fosse o Santo Graal. Estávamos cercados de pessoas agora, mas eu não tinha tempo para olhar ou ouvir. Só tinha olhos para o que tinha de ser feito. Arranquei as minhas anáguas, enrolei-as e usei-as para lhe apoiar o pescoço. Eu não sentira nenhum estalido ou trituração no pescoço quando o levantámos, mas precisava de toda a sorte possível para outras coisas. Por teimosia ou por milagre, ele não estava morto. Mas ficara pendurado pelo pescoço quase uma hora. E o inchaço dos tecidos na sua garganta, dentro de pouco tempo, iria conseguir o que a própria corda não conseguira. Eu não sabia se tinha alguns minutos ou uma hora, mas o processo era inevitável e só restava uma coisa a fazer. Não mais do que algumas moléculas de ar estavam a penetrar pela massa de tecido esmagado e deformado. Mais um pouco de inchaço iria vedar a passagem completamente. Se nenhum ar pudesse chegar-lhe aos pulmões, pelo nariz ou pela boca. Outro canal tinha de ser fornecido. Virei-me para procurar Jamie, mas foi Brianna quem se ajoelhou ao meu lado. Uma certa confusão ao fundo indicava que Jamie estava a lidar com os espectadores. Uma traqueostomia rápida e não exigia nenhuma habilidade especial, mas difícil de manter aberta, e podia não ser o suficiente para aliviar a obstrução. Uma das minhas mãos estava sobre o esterno de Roger, a batida suave do seu coração firme sobre os meus dedos, bastante forte, talvez. Muito bem, disse eu a Brianna, esperando parecer e soar bastante calma. Vou precisar de ajuda. Sim, disse ela, e graças a Deus, parecia calma. O que é que tenho de fazer? Em essência, nada de muito difícil. Simplesmente devia segurar a cabeça de Roger bem para trás e mantê-la firme enquanto eu fazia um corte na sua garganta. Claro, estender demasiado o pescoço poderia facilmente comprometer a medula espinal se houvesse uma fratura, ou comprimi-la irreversivelmente. Mas Brianna não precisava de se preocupar com isso, tampouco saber nada a respeito disso. Ela ajoelhou-se junto à cabeça dele e fez o que eu lhe disse. E o mediastino da traqueia surgiu quando a pele e a fáscia que a cobriam se distenderam. Lá estava ela, perfeitamente alinhada, esperava eu, entre os grandes vasos sanguíneos de cada lado. Se não estivesse, eu poderia facilmente dilacerar-lhe a carótida ou a jugular interna, e ele sangraria até à morte sob as minhas mãos. A única virtude de uma emergência extrema é que ela nos dá permissão de tentar medidas que nunca seriam tentadas a sangue frio. Tateei à procura da pequena garrafa de álcool que trazia no bolso, quase a deixei cair. Mas quando despejei o seu conteúdo sobre os meus dedos e limpei tanto o meu bisturi como o pescoço de Roger, o transe do cirurgião já se apoderara de mim e as minhas mãos tinham ficado estáveis novamente. Fiz uma pequena pausa, com as mãos no seu pescoço, os olhos fechados, sentindo o ténue pulsar da artéria, a massa levemente mais macia da tiroide. Pressionei para cima. Sim, ela movia-se. Massagei o istmo da tiroide, empurrando-o para fora do caminho, com força na direção da cabeça, e com a outra mão pressionei a lâmina do bisturi na quarta cartilagem traqueal. A cartilagem ali era em forma de U, o esófago por trás, macio e vulnerável. Não podia perfurar muito fundo. Senti a separação fibrosa de pele e da fáscia, uma certa resistência, depois o suave estalo, quando a lâmina entrou. Ouviu-se um repentino e sonoro gorgolejar e uma espécie de assobio molhado, o som do ar a ser sugado através do sangue. O peito de Roger moveu-se. Eu senti-o. E foi somente então que me dei conta de que os meus olhos ainda estavam fechados. Capítulo 70. Está tudo bem. A escuridão envolvia-o reconfortante na sua morna plenitude. Ele sentiu um ligeiro movimento de alguma coisa fora dela, uma presença dolorosa, intrusa, e recolheu-se de novo para o refúgio da escuridão. Mas ela desfazia-se à sua volta lentamente, expondo partes dele à luz e à aspereza. Abriu os olhos. Não sabia dizer para o que estava a olhar e esforçou-se para compreender. A sua cabeça latejava, assim como uma dúzia de pulsações menores, cada qual brilhante e dolorida explosão de dor. Sentia os pontos de dor como alfinetes que o prendiam, como uma borboleta a uma tábua. Se ao menos pudesse livrar-se deles, talvez conseguisse voar para longe. Fechou os olhos outra vez, à procura do conforto da escuridão. Sentiu a turva lembrança de um terrível esforço. Os músculos das suas costelas rasgarem-se com a luta para respirar. Havia água, algures, na sua memória, enchendo-lhe o nariz, inflando os vazios da sua roupa. Estaria ele a afogar-se? Esta ideia enviou um leve tremor de alarme que lhe atravessou a mente. Diziam que era uma morte fácil, afogar-se, que era como adormecer. Estaria ele a afogar-se, caindo numa tranquilidade enganosa e final, mesmo quando procurava a sedutora escuridão? Contorceu-se, agitando os braços, tentando virar-se e atingir a superfície. A dor explodiu-lhe no peito e queimou-lhe a garganta. Tentou tossir e não conseguiu. Tentou engolir ar e não encontrou nenhum. Bateu com força em alguma coisa. Algo o agarrou, imobilizando-o. Um rosto surgiu acima dele, um borrão de pele, uma chama de cabelo ruivo. Briana? O nome flutuou-lhe na mente, como um balão iluminado. Em seguida, os seus olhos focalizaram um pouco, trazendo um rosto mais ríspido, mais feroz, ao seu campo de visão. Jamie. O nome pairava à sua frente a flutuar, mas de certo modo parecendo reconfortante. Pressão? Calor. A mão de alguém agarrava-lhe o braço. Outra mão segurava-lhe o ombro, pressionando com força. Ele pestanejou, a visão a boiar, gradualmente a ficar nítida. Não sentia nenhum ar a mover-se na sua boca ou nariz. A sua garganta estava fechada e o seu peito ainda ardia. Mas ele estava a respirar. Sentia a dor dos pequenos músculos entre as costelas, conforme se moviam. Então não se tinha afogado, pois doía demasiado. Estás vivo, disse Jamie. Os olhos azuis fitavam intensamente os seus, tão de perto que ele sentia o hálito quente no rosto. Tu estás vivo, estás inteiro, está tudo bem. Ele examinou as palavras com uma sensação de distanciamento, virando-as mentalmente como um punhado de pedras, sentindo o peso delas na palma do seu cérebro. Tu estás vivo, estás inteiro, está tudo bem. Uma vaga sensação de conforto dominou-o. Parecia ser tudo o que ele precisava de saber naquele momento. O resto poderia esperar. A escuridão à espreita ergueu-se novamente, com o aspecto convidativo de um sofá macio, e ele deixou-se afundar, agradecidamente, ainda a ouvir as palavras como notas de uma harpa. Tu estás vivo? Estás inteiro? Está tudo bem.